rádio que faz a diferença. Que faz a diferença. Rádio Princesa FM. Criei três filhos com trabalho e muita luta. Eu era pobre, batalhava noite e dia. Com sacrifício eu cuidei dos meus meninos, pelos formados era tudo que eu queria. Com fé em Deus eu sofri sem dizer nada, mesmo encontrando somente dificuldade. Tinha uma coisa que me enchia de prazer, eu queria mesmo ver meus filhos na faculdade. Sem alimento eu passava muitos dias, sem agasalho eu dormia no inferno. Me ajudou, todos eles se formaram, advogado, engenheiro e professor. Depois eu fui morar com eles na cidade, sem saber que a verdade ia me encher de dor. Velhice, meus cabelos branquearam. Fiquei doente, minha força foi vencida. Aqueles filhos que eu formei com tanto amor acham que agora atrapalho suas vidas. Eles mandaram eu morar em um asilo. Hoje me negam seu amor. Eu fiz de tudo para vê-los bem formados, e aqui estou jogado na pior ingratidão. Todo o dinheiro que eu ganhei honestamente, eu gastei tudo para formar os meus filhos. Cada tostão que eles me fizeram gastar, serviram pra eu comprar meu passaporte para o asilo. 6:57. Numa viagem de família que eu fiz pra outro estado. Na esquina do hotel tinha um boteco afamado. Eu desci de qualquer jeito com chapéu empoeirado. Só queria tomar uma porque eu tava injuriado. Eu entrei na ajeitado, esse lugar não é meu tipo. Mesmo assim sentei na mesa e pro garçom dei um apito. Traz um balde de cerveja e uísque, traz um litro. De repente o sujeito do maior atrevimento, um terno negro fino e nem era casamento, me disse que esse lugar não cabe no meu orçamento. Como é que cê vai pagar tudo que cê tá bebendo? Vai ter que lavar os pratos se não vai sair devendo. fazer da minha compra o seu prédio inteiro. E umas cabeças de gado compro o seu carro vermelho. Eu não sou de me gabar, mas dessa vez não teve jeito. Os meus filhos são formados naquela linda diária. Se eu parar de trabalhar, deixo uma geração forgada. Carne de boi que cê come veio do quintal de casa. E se você quer saber quem é esse que vos fala, é só chegar em Londrina e perguntar dos meninos da pecuária. Espaço Cultural. Daqui a pouco, mais sucesso. Atenção, atenção. No Bazar Barateiro tem moda feminina e masculina que veste do P ao G8. São vestidos, bermudas, camisetas, blusinhas, camisa polo, lingerie, cuecas e pijamas pra você e toda a família. E tem mais: chinelos havaianas, lenços, lenços de bolso, almofadas e enchimentos. E pra deixar a casa completa tem travesseiros, cortinas, capas de sofá, cobertores, edredons, toalhas de banho e rosto, mantas e protetores de colchão. Rua Rui Barbosa, 456 Centro, Bazar Barateiro, vendendo barato o ano inteiro. Eu quero tudo, eu quero cá, eu quero tuca, tuca, tuca, tuca, tuca, eu quero tudo, eu quero cá. Tuca Lages, lajes e treliças pesadas atendem em qualquer medida e em qualquer vão. E com a nossa laje, acompanha o projeto de montagem. WhatsApp 997826590. 997826590. Tuca Lages, lajes e treliças pesadas. Estamos no depósito do professor, onde você também encontra madeiras, telhas e batentes para a sua obra. Temos lajes e treliças em lajota ou isopor. Tuca lajes e treliças pesadas. É o melhor para a sua reforma ou construção. Eduardo de Castilho, 1691, Vila Planalto. Anota aí o nosso WhatsApp: 997826590. 997826590. Tuca lajes e treliças pesadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos preços. Tá pra lá de bom. A Páscoa é uma época de renovação e celebração. É um momento para se reunir com a família e os amigos, compartilhar histórias e tradição. E claro, não podemos esquecer dos ovos de Páscoa, que trazem alegria e diversão para as crianças e adultos. Então aproveite essas delícias na Sônia Flores e Presentes. Cestas de chocolate, coração de chocolate, ovos, louças de Páscoa e coelhos. Sônia Flores e Presentes, Avenida Santa Casa, número 115, fone 3652-0496. Whats 18997430414. Siga-nos nas redes sociais. Sônia Flores e Presentes. Em casa, na rua, no carro, só da Princesa Domingão, na terceira idade, o chão vai tremer e o forró vai tomar conta do salão com o Sanfa Gil, o sanfoneiro pé quente da cidade de Catanduva. Vamos se divertir, Domingão, a partir das 17 horas. Vem pra terceira idade você também passar momentos agradáveis, rever amigos, fazer novas amizades e o melhor de tudo, dançar um forró gostoso demais. Terceira idade, o baile que conquistou a região. Avenida Mato Grosso, 491, no Jardim P. Informações: Whats 18 997245221. Terceira idade de Penápolis, cada vez melhor. Arte Ferro Serralheria trabalha com bancos, grades, mesas, escadas, grades, móveis metálicos, portão de corredor e soldas em geral. Arte Ferro Serralheria. Fone Whats 18 991 40 88 2004, Avenida João Fattori, número 400, Incubadora 3, Box 18, Arte Ferro Serralheria. Siga-nos nas redes sociais, Serralheria Arte Ferro ponto Plis, sob a direção de Rodrigo Teixeira. Arte Ferro Serralheria. Cliente amigo, venha almoçar conosco no restaurante Jaibete. Várias opções de pratos, dobradinha, feijoada, galinhada, rabada e várias outras opções. Se preferir, Disque Marmitex 3652-2171 ou WhatsApp 99600-8913. Jaibete Restaurante, minha família servindo a sua. Identificando. Esta é a Rádio Princesa do Eldorado, FM 107,9, ZYU 620, canal 300, uma emissora do sistema Radicom de comunicação. Transmissores, sistema irradiante, instalado na Avenida Manuel Bento da Cruz, 634, sala 1, centro, Penápolis, São Paulo, CEP 16.300.011. 7:06. A música não para. 107,9. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da rede Bodega Sati, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil. Bodega do Maguila. Bodega. Um programa para velhos de todas as idades. Sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Maguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Maguila. Alô, galera que me escuta. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, desviando de um buraco para tropeçar em outro, mas apesar de tudo, sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E hoje em nosso programa tem a volta dele, o velhinho atrapalhado, seu Sagu, em mais uma aventura. Vou falar também de barulho de vizinhos. Você sofre com isso? Se a sua resposta é sim, a gente vai destrinchar tudo isso ainda hoje. E como você já está acostumado, tem o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação em nosso Bodega Zap. Se você não tem nosso número salvo, aproveite e anote agora. Diga lá nosso zap, Mr. Abraham. DDD 89 999 92 70 22. Maravilha! Lembrando, mande áudio de até 30 segundos ou então mensagem de texto. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Ian José Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Um homem que havia caído doente de gripe resolveu ferver um pouco de água para fazer um chá. Ao chegar na cozinha, ele encheu uma panelinha de água e foi acender o fogão. Quando ele riscou o fósforo, o palito se quebrou e não acendeu. Ele tentou de novo e mais uma vez o palito se partiu ao meio. E todos os fósforos que ele tentava riscar para ligar o fogo não acendiam, simplesmente quebravam. Já sem paciência, ele pega um acendedor, mas o botão de acionar estava emperrado. Foi quando a esposa dele chegou, fazendo careta e perguntando se ele estava sentindo um cheiro de gás. Ele, ignorante todo, disse: "Mas você acha que eu vou sentir algum cheiro, estando entupido de gripe desse jeito?" Acontece que estava tendo um vazamento no botijão da cozinha, e se qualquer chama tivesse sido acendida àquela hora, teria levado a casa pelos ares. Moral da história: é melhor que certas coisas não deem certo, porque podem te livrar de problemas maiores lá na frente. E também, passe sempre uma bucha com sabão na boca do botijão para ver se não tem vazamento. É uma dica de segurança. Essa é a nossa mensagem, este é o nosso recado aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, tá na crista da onda. Muito bem, começando a nossa bodega em sua parte musical, porque música é o que o povo gosta de ouvir. Você não quer me ouvir boatando? Então vamos começar muito bem, abrindo os trabalhos com essa aqui do Artenes Lima, Rabo de Guaxinim. Rapaz, Jacis, já ouviu essa daqui? Já ouviu, né? Pois vai ouvir. Essa é boa. Separei especialmente pro senhor. Você vai gostar. Depois eu vou trazer Eliane, Deserto de Amor, e depois Cristiano Neves, regravação do Amado Batista, O Homem Descartável. Essas três carimbadas começando muito bem a minha só nossa bodega velha de guerra. Aumenta o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada. Aumenta o som e vem curtir com a gente. Já que eu volto. Rabo de Guaxinim. Por que é que eu sou assim? Onde eu chego fica cheio de mulher em cima de mim. Todo mundo encabulado porque eu nunca tô sozinho. Qual será o meu segredo? Vou contar, é bem fácil. Meu amor que me ensinou e que preparou pra mim. É um segredo muito antigo que me deixa bom assim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Eu ganhei do meu avô um rabo de guaxinim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Esse é o meu segredo, não falta mulher pra mim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Eu ganhei do meu avô um rabo de guaxinim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Esse é o meu segredo, não falta mulher pra mim. Artênis Lima é mais forró. Nego fica impressionado, por que é que eu sou assim? Onde eu chego fica cheio de mulher em cima de mim. Todo mundo encabulado, porque eu nunca tô sozinho. Qual será o meu segredo? Vou contar, é bem fácil. Meu avô que me ensinou e que preparou pra mim. É um segredo muito antigo que me deixa bom assim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Eu ganhei do meu avô um rabo de guaxinim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Esse é o meu segredo, não falta mulher pra mim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Eu ganhei do meu avô um rabo de guaxinim. Rabo de guaxinim, rabo de guaxinim. Esse é o meu segredo, não falta mulher pra mim. Bodega do Maguila, passando Mertiolite na ferida do mau humor. Então

Bodega Sate. Mais de 200 emissoras a serviço da bagaceira. Maguila, tem ouvinte no ar. Áudios do povo chegando, vamos lá botar a nossa amiga Ioneide Moura, de Pentecoste, Ceará, no ar. Fala, Ioneide. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila, que é Ioneide Moura, sou da cidade de Pentecoste e hoje eu gostaria de ouvir a música do The Fever, Se Você Me Quiser. Pronto. E ofereço pra Nieta, pra Márcia na Paraipaba, o Marcelo, pra Selma da Orelha Transparente, pro Chiquinho Firmiano na Santa Luzia, pra Janete Moura, pro Ivan Moura e para todos os seus ouvintes. Um abençoado final de semana para você. Amém, amém, minha querida, pra você também, seu pedido já está na agulha. Eu vou atender ainda a nossa amiguinha Márcia, lá de Paraipaba, Ceará, que nos ouve também pela nossa FM 98,7. E um abraço ao meu patrão Beto Cariri, lá da Web Rádio Litoral Oeste de Paraipaba. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha vila. Aqui é sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir Fernando Mendes, O Pôr do Sol. Pronto. Ofereço para Ioneide Moura, Janete Moura, Ivan Moura, com a sua esposa Eliette, para o Cacá do Box, aí também no Pentecoste, esse novo ouvinte, para a Cícera, né? E também para a professora Nieta, professora Zenaide e todos que estão na escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida. Tá certo, eu vou atender seu pedido. Você deve estar se perguntando de novo. Oxe, são só os mesmos que mandam mensagem, toda vez a galera de Pentecoste, não sei o quê. Estes são os corajosos. Eu quero botar o seu seu áudio também. Grave sua voz para o Brasil todo ouvir. Não tenha vergonha. De envergonhado, já basta eu. Eu, fora do microfone, sou o cara mais tímido que existe. No microfone, eu me solto, eu me libero. Então, faça isso também. Não seja um ouvinte silencioso. DDD 89999927022. Agora é hora de músicas e vem chegando eles. Eternos The Fevers. Se você me quiser, canta-me, Bezerra. Volto já. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Amigos.